Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Sabe esses dias e que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. O dia, a monotonia toma. Corrói ao tédio. Um dia eu fico sério, me atiro desse prédio.